Eu gostava de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias na primeira carta aos Coríntios. Hoje, por ter sido um culto especial, ou por estar a ser um culto diferente, porque é culto anual também, eu já vou ter que ser mais prático, mais rápido na mensagem. Já não vou ministrar tudo aquilo que eu tinha previsto, mas desejo deixar a palavra de Deus e com ela estabelecer-se a ouvir a própria voz dEle, uma vez que a palavra é dEle, não é minha, não é uma palavra que alguma instituição arranjou, não é uma invenção da Assembleia de Deus, é a palavra de Deus, desde sempre. Ainda não havia Assembleia de Deus, que tem cerca de 100 anos, já havia Bíblia, não é? Se a Assembleia de Deus nunca viesse a existir, a Bíblia existia. E a necessidade do povo é da Bíblia. E nós louvamos a Deus pela sua palavra e naturalmente que desejamos que ela seja respeitada e querida e seja tida como lei, como a última palavra, se preferir. Definitiva palavra de Deus para nós. Quando estamos diante da Bíblia, irmãos, os nossos argumentos, ideias, emoções, sentimentos, objetivos, seja lá o que for, cai por terra. Ao ponto de estar escrito numa das cartas de Paulo, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ou seja, quando tem que haver um confronto entre nós e o Senhor, entre nós e a sua palavra, entre os nossos argumentos e os argumentos de Deus, tem que prevalecer os dele e não os nossos. Mesmo que a gente não goste. E há coisas que eu também não gosto, irmãos. Não é em relação a Deus. É em relação à vida, em relação à prática, em relação às características de cada um de nós. Às maneiras de ser, às maneiras de pensar, também, eu também tenho as minhas opiniões, os meus gostos. E há coisas que eu não consigo, que não dá. Mas, irmãos, se porventura as pessoas têm o direito e a liberdade bíblica permite, temos que aceitar e temos que suportar, não é? E eu espero que os irmãos façam isso também em relação a mim, porque às vezes também é preciso fazer em relação a mim. Mas em relação a Deus e à palavra, irmãos, não há senãos. Não há talvez, não há, se pudesse ser de outra maneira, não pode, irmãos, não pode, não pode. E uma das evidências de que Deus tocou vidas e de que essas pessoas foram feitas filhas de Deus pela fé é serem novas criaturas. Entende? Não é dizer no dia em que se desce às águas, eu estou pronto a seguir o Senhor Jesus todos os dias. É claro que isso é dito. É claro que desejamos que as pessoas o digam de coração e seja a expressão da experiência que elas estão a ter com Deus. Mas é mais do que isso. É uma entrega sincera, séria, pessoal, nas mãos daquele que pega na vida que veio a ele e a transforma para passar a ser aquilo que ele planeou. Porque Deus tem um plano para cada pessoa. Muitas pessoas não sabem. Mas Deus tem esse plano. E no dia em que as pessoas percebem e aceitam, há uma alegria muito grande nos céus. Porque mais uma pessoa, mais uma vida, passou a submeter-se, passou a temer e passou a respeitar Deus. E naturalmente, numa vida assim, Deus pode trabalhar e pode moldar e pode preparar para coisas que Deus tem planeadas e também, por fim, para levar essa ou essas pessoas para o céu. Irmãos, é isto que justificou Jesus ter dado a sua vida há 2000 anos. Às vezes nós esperneamos, nós reclamamos, nós regateamos, nós indisponibilizamos-nos para alinhar com Deus, para alinhar com a palavra, para alinhar com a igreja. Mas Jesus não se poupou esforços para alinhar com o propósito do Pai, a fim de salvar a humanidade. E essa humanidade é você e eu, somos nós, com as fraquezas, com as falhas que tínhamos, com a vida que levávamos, com a maneira como andávamos antes de conhecer Jesus. E ainda assim, ele não se poupou esforços, mas fez a obra toda, bem difícil, mas fez. E nós hoje estamos aqui a lembrar isso mesmo. Nomeadamente porque é dia de ceia do Senhor. E a ceia do Senhor implica que nos lembremos da sua morte por nós. E que nos lembremos que Ele está vivo para nos ajudar e para nos abençoar. E vai voltar para cumprir toda a palavra, toda a promessa que Ele tem feito nas nossas vidas. E um Deus assim merece tudo, mesmo que às vezes nos custe. Ele é digno. A Deus toda a glória. Vamos ler no capítulo 11. Vamos ler logo a partir do primeiro versículo. Aleluia. Eu vos louvo, aliás, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, dizia o apóstolo. Eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos, os ensinos, como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, é como se a tivesse rapado. Se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. E se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem, no Senhor. Pois como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ora a Deus com a cabeça descoberta, ou não nos ensina a mesma natureza que é desonroso para o homem ter o cabelo comprido. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser fazer birra, se alguém quiser fazer de outra maneira, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto que vou dizer-vos, irmãos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos encontrais na igreja, há entre vós divisões e em parte o creio. E mais, até importa que haja entre vós diferenças para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é ou não tem sido para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis ou quando tendes comido, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que não têm nada? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. E eu estou a ler a Bíblia. E eu vou dizer uma coisa que eu ouvi o pregador dizer há dias num outro lugar. Se não me quiserem ouvir, não me ouçam. Se acharem que a minha pregação não presta, deitem fora. Mas ao menos ouçam quando estou a ler a Bíblia. Porque é a palavra de Deus. O que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estais a anunciar a morte do Senhor até que Ele volte. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo, será responsável pelo sangue que o Senhor verteu. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e antes de beber deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não discerne, não tem consciência do sacrifício de Jesus. Nem tem nem têm consciência da igreja, porque aqui corpo do Senhor também pode referir-se à igreja. Não há respeito pela igreja. E hoje há pessoas que, por dar cá aquela palha, banalizam a igreja. Mas eu quero que os irmãos saibam que a Bíblia é que deve prevalecer. Não discerne, não respeita, não honra, não valoriza a igreja. Por causa disso, é que há no meio da mesma igreja fracos, em demasia, e doentes, que não era previsto, e aqueles que morrem prematuramente. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos de ser julgados. E eu vou dizer aos irmãos, mais porque eu posso acrescentar mais, não é à Bíblia, mas é à interpretação da Bíblia. Não precisariam ser disciplinados. Se se julgassem a si mesmos e deixassem que a palavra de Deus predominasse, não havia necessidade nenhuma disso, porque as próprias pessoas se disciplinavam. Antigamente era normal, hoje nós não vemos isso tanto, ainda se vê. Era normal haver pessoas que abdicavam voluntariamente da ceia. Isto é, às vezes um irmão ou uma irmã, quando os símbolos passavam, passava à frente, não estendia a mão. Sabe porquê é que a pessoa fazia isso? Porque ela não estava bem. Havia um problema. Havia uma dificuldade. Podia ser pontual, se calhar era. Mas ela entendeu que naquele momento não estava em condições e preferia não tomar parte dos símbolos indignamente. Quando resolvia, vinha e participava. E isto honrava a Deus, porque isto revelava temor. Precisamos que o Senhor opere para que isto volte a acontecer. O ideal não é que haja falhas. O ideal não é que alguém tenha necessidade de se abster da ceia. O ideal não é isso. Mas se é preciso, irmão, se é preciso, irmã, façamos. Porque naturalmente isso prova que nós tememos ao Senhor e Deus vai honrar isso. Eu interpreto que essa postura está identificada com aquilo que estamos a ler. A pessoa julga-se a si mesma, não precisa ser julgada por ninguém. Trata com ela e com Deus e Deus ajuda e a pessoa resolve. Ela está bem, está tudo bem, não há julgamento. Mas quando as pessoas não têm esse cuidado, e às vezes não têm, às vezes as pessoas não percebem, às vezes as pessoas nem aceitam os reparos que temos que lhes fazer porque não temos alternativa. Porque as pessoas não estão bem, o comportamento não é correto, as pessoas não andam conforme a Bíblia. Se elas não conseguem perceber e não conseguem aceitar quando alguém lhes chama a atenção, irmãos, nós temos que fazer o que a Bíblia manda, que é disciplinar. Mas o verso 32 explica. Quando isso acontece, nós somos disciplinados pelo Senhor, com o propósito de não sermos condenados. A disciplina não é para condenar, é exatamente para que a pessoa não seja condenada. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tem fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, e havia demais coisas, havia outras coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Hoje lemos o texto todo, inclusive aquela parte das regras que a gente às vezes não gosta nada. Lemos tudo, ok? Ainda continua a ser a palavra de Deus para nós. E Deus nos ajude a guardá-la nos nossos corações. Claro, algum dia podemos falar de algumas coisas que estão ali, que hoje não vamos falar. E podemos tentar explicar, não é, algumas coisas no sentido de que toda a gente fique esclarecida, está bem? E também, irmãos, nos estudos bíblicos, nas mensagens que vamos dando à igreja, se a igreja estiver presente, muitas destas coisas são abordadas, são faladas e as pessoas são esclarecidas. O que é mais difícil é acontecer isso quando as pessoas estão ausentes. E nós temos que reconhecer, irmãos, que às vezes efetivamente isto acontece, não é? E eu gostava que os irmãos me interpretassem sempre, não como uma crítica, e muito menos como uma censura, mas como um alerta, no sentido de nós podemos perceber que às vezes nós não fazemos as melhores escolhas e não tiramos o melhor proveito da vida que Deus nos dá e do tempo que Ele nos concede. Às vezes não fazemos. E depois perdem-se as oportunidades. Ainda há tempo, eu preguei aqui uma mensagem sobre isso. Onde é que você estava quando Deus operou, quando Deus tocou, quando Deus usou alguém para fazer uma obra, para fazer um milagre? Algumas pessoas não estavam simplesmente e perderam a bênção. E é uma pena. É uma pena. Eu, não obstante estar já a ficar um bocado tarde, eu gostava ainda de fazer aqui uma abordagem, vai ter necessariamente de ser superficial, mas eu vou fazer uma abordagem mesmo assim sobre alguns aspectos que se prendem com a maneira como encaramos a ceia, a maneira como nós nos habituamos a participar dela e como é que a tratamos e o que é que ela significa para nós. Porque, irmãos, há pessoas que por dar cá aquela palha simplesmente não tomam a ceia do Senhor. E se há bocadinho dissemos que tomá-la indignamente é errado, não a tomar é igualmente errado. Se vocês entendem, nós não temos o direito, irmãos, espiritualmente falando, como filhos, e eu já lá vou, como servos, não temos o direito de fazer o que nos apetece. Mas às vezes é isso que acontece. E depois as pessoas admiram-se quando as coisas não funcionam. Lembre-se que aquilo que semeamos é o que nós colhemos. Portanto, cuidado com a maneira como semeamos, cuidado com a maneira como fazemos, cuidado com a intenção, cuidado com a postura, cuidado quando esquecemos da Bíblia, cuidado quando esquecemos de Deus, cuidado quando nós fazemos o que achamos e aquilo que Deus diz não conta. Eu gostaria que os irmãos vissem a ceia do Senhor não como uma liturgia, não como um hábito, não como uma rotina, que já não tem grande importância, que já não tem grande valor, apenas como um ritual para chorar uma morte ou algo assim, mas que nós olhássemos para a ceia do Senhor como uma oportunidade para louvar a Deus e para comungarmos uns com os outros, porque a ceia do Senhor envolve uma mesa que simboliza que estamos na presença de Deus juntos, como uma família, para comungarmos uns com os outros e com Ele e Ele connosco. De maneira que ao tomarmos parte da ceia, revelemos que somos íntimos do Senhor e acreditemos que Ele é nosso íntimo. E eu estou a gostar deste micro agora, ó irmão Tiago. O irmão, aleluia. Isto, afinal, se a coisa correr bem, depois a gente faz contas lá com o homem. Acompanhe, talvez o melhor é os irmãos ouvirem. Eu já digo onde é. Um texto, palavras de Jesus. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apascentar o gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo, chega-te já e reclina-te à mesa? Acaso não lhe dirá antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido e depois comerás tu e beberás? Porventura, agradecerá ao servo porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, disse Jesus, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, pois fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17, 7 a 10. Está lá, esta escritura. Jesus propôs uma ilustração muito estranha. Estranha se imaginarmos que o Senhor a que se refere é o Senhor das nossas vidas. Esta ilustração soa também estranha para uma celebração da ceia do Senhor, porque ela fala de outro tipo de ceia, aquela comum do dia a dia, não esta que estamos a celebrar hoje em memória do Senhor. No entanto, esta estranha ilustração fala de uma situação real, de senhores que governam despoticamente ou de forma ditatorial, e de escravos que têm de servir nos afazeres do campo e nos cuidados da casa, quer gostem, quer não gostem, quer queiram, quer não queiram, escravo é assim. Os servos desta história, como acontece em todos os tempos, tinham que esperar a sua hora de comer e a sua hora de descansar. Esta estranha comparação que Jesus trouxe é um retrato da vida. É um retrato que Jesus não sacraliza, ou seja, não torna sagrado, mas mostra como é que as coisas funcionavam. E mostra como é que ele deseja que funcionem. Porque a palavra de Deus estava longe de ser exclusiva para aqueles dias. A palavra do Senhor era para todos os dias, todos os tempos, para todos os povos, para todas as nações, para todos os lugares, e é para nós hoje. Ao mesmo tempo, este estranho enunciado ou esta declaração, se preferir, ajuda-nos a compreender a atitude que nos deve presidir quando nós participamos da ceia do Senhor. Nós somos servos, diz o Senhor. Como servos, temos um papel, temos um lugar. Como servos, o nosso dever é conhecer, o nosso dever é compreender, o nosso dever é obedecer ao nosso Senhor. E assim, o participar da ceia do Senhor, que iremos fazer em breve, e há alguns dos irmãos pela primeira vez, como novos convertidos, como novas criaturas e como novos membros da Igreja, precisamos lembrar que temos um Senhor. A ceia deve servir para nos lembrar de que temos um Senhor. Este é o ponto número um. Para a nossa irmã secretária, temos sempre que procurar ser úteis e ajudar a nossa irmã. Eu quero pelo menos, e é isto que eu já lhe pedi, e de facto a nossa irmã tem feito um bom trabalho, não é? É apenas sublinhar os pontos, porque é mais difícil fazer de outra maneira e pensamos que não é necessário, não é? Fica apenas o registro do esquema, digamos, das mensagens, para lembrança, se for preciso, informação, seja lá o que for, se algum dia alguém quiser consultar como é que esta igreja andou até aqui, isto é suficiente, não é? Gostamos de pensar, ouça bem o que eu vou dizer, irmão, irmã. Gostamos de pensar que temos um Salvador. Acho que toda a gente gosta. E muitas vezes as pessoas dizem, Senhor, obrigado porque me salvaste, aleluia, é tão bom ser salvo. Mas incomoda-nos muito imaginar que somos servos. Nem que o sejamos de Jesus Cristo. É exatamente isto que diferencia muitos crentes e membros de igrejas. Os que submetem e servem e os outros. Houve um esforço nos anos 80, não sei se você se lembra, para se traduzir a Bíblia de uma forma politicamente correta, em que não figurassem, entre outras palavras, as palavras servo, Senhor, como aplicadas a nós e a Deus. Outras palavras como pecado e etc. Houve um esforço nesse sentido. Deste modo, quem segue a Deus não é servo e nem serve a um Senhor. Um relacionamento considerado inadequado para uma época de democracia como a nossa não faz sentido. Liberdade, cada um faz o que quer, cada um tem o direito de pensar o que quer e de fazer como achar. Esta é a mentalidade. Irmãos, pouco há a fazer, infelizmente, nesta área. A Bíblia chama-nos servos de um Senhor e, para complicar as pretensões humanas, a palavra doulos, que aparece no Novo Testamento original, pode ser traduzida tanto como servo como escravo. Assim, o apóstolo Paulo principia três das suas cartas, a saber, Romanos, Filipenses e Tito, autodenominando-se tal. Ele diz, eu, Paulo, doulos de Jesus Cristo, ou servo, ou escravo. Tiago apresenta-se de igual modo, o mesmo fazendo Pedro e Judas. O próprio Jesus foi considerado pelos seus primeiros seguidores como um santo doulos. Eles disseram numa oração que fizeram, nós podemos ler em Atos 4:27, porque verdadeiramente eles se juntaram, esta cidade se juntou contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Portanto, os servos do Senhor naquele tempo compreendiam que até o cabeça da igreja, exemplo para eles, era servo do Pai. E viveu para obedecer ao Pai e para cumprir a vontade dele. Esta pequena parábola de Jesus que nós lemos há bocadinho torna as coisas ainda mais difíceis ao considerar-nos não apenas servos, mas servos inúteis. Lembra-se, nós falámos disso, se faz apenas o que lhe dizem, ele não passa de um servo. Inútil, porque só fez o que lhe mandaram. Agora eu vou fazer uma pausa na pregação para dizer aos irmãos que estão a entrar, bem-vindos. Falámos ao telefone, creio eu. É um prazer ter os irmãos, um casal de irmãos do Brasil que nos procurou acerca dos horários e eu esqueci-me que era primeiro domingo do mês. E ao primeiro domingo do mês há uma exceção. Eu peço desculpa, ok? De qualquer maneira, desculpas públicas dadas e o bem-vindo também. Deus nos abençoe. Saberemos um bocadinho mais sobre os irmãos depois. Está bem? Muito bem. Certamente os ouvintes de Jesus poderiam, hipoteticamente, deixe-me calcular que teria sido assim, dito como se calhar alguns fazem hoje. Oh, mestre, menos. Esta é a linguagem que a gente ouve na rapaziada hoje. Mais leveza na mensagem, na doutrina, professor. Vá lá, nada de exageros, pastor. No entanto, irmão e irmã, é isto que nos ensina o nosso Senhor numa adequada preparação para participarmos da ceia que Ele mesmo instituiu. Ele instituiu a ceia que nós celebramos hoje e tem o direito de ditar as regras. Este não é um enunciado sobre um senhor e ainda menos sobre o senhor, mas sobre o servo. Servo de qualquer natureza. Por isso, em segundo lugar, participar da ceia é lembrar que somos iguais. Nós queremos ser reconhecidos pelo que somos, pelo que temos e pelo que fazemos. Chegamos até a desenvolver uma paranoia do reconhecimento. E agora com o Facebook, etc., as pessoas fazem muito uso e ali põem lá. Quando não somos louvados, achamos-nos desprestigiados, desvalorizados e até mesmo perseguidos. Portamos-nos não como servos, que fazem porque é o seu dever fazer, mas como pessoas em busca de promoção, em busca de glória, em busca de elogio, em busca de aplauso, em busca de destaque. E o pior é que há entre nós quem alimente isto. A nossa dificuldade em admitir o Senhorio de Cristo, e há esta dificuldade, irmãos. Espero que acreditem em mim. Eu não sei até se é preciso acreditar em mim. Se você tem tido esta dificuldade, percebe que eu estou a falar a verdade. Há esta dificuldade. Em reconhecer o Senhorio de Cristo. E esta postura, ou esta forma, ou esta mentalidade vem de que a condição de servos torna-nos iguais e dependentes uns dos outros. E a gente quer isto quando nos dá jeito, mas dispensamos isto quando não nos dá jeito. Quando nos dá jeito, oh, que bom ter o irmão e a irmã, ainda bem que está cá. Oh, irmão, o Senhor pôs você no meu caminho. Quando não é preciso, olha, não tem nada a ver com a minha vida. Não se meta comigo. Nós aprendemos que na participação da ceia, desde a experiência apostólica, não havia servos nem senhores. Até mesmo os servos comprados, os chamados escravos, podiam assentar-se na mesma mesa com o seu dono. Leia a carta de Filemão e perceba isso. Devia ser fácil para um escravo e muito difícil para um dono de escravos participar da ceia do Senhor naqueles dias. Mas este foi e deve ser hoje o escândalo do Evangelho. O Evangelho é tremendo porque muda as regras, porque pactua uma sociedade que não está habituada a estas coisas e por isso é que muitos a rejeitam. A ceia, pois, mostra-nos que somos todos iguais. Não importa o que temos feito, nem de onde viemos, somos apenas servos. Era assim que funcionava a comunidade que Jesus idealizou, a igreja primitiva. Era assim que celebrava a ceia do Senhor. Os irmãos podem ler em casa Atos 4 e Coríntios 11, que já lemos aqui, para perceberem como é que as pessoas faziam. A ceia é, portanto, uma oportunidade de reconhecermos que somos iguais uns aos outros. Não importam as nossas diferenças, sejam elas de dinheiro, de herança, de educação formal, de talento, de roupa, de idade, de sexo, de experiência religiosa, de conhecimento teológico, por aí fora, estas diferenças ficaram lá fora porque não têm o menor valor no reino de Deus e na igreja. Não têm o menor valor. Não têm. Num grande centro comercial, eu dou esta sugestão num centro de compras, uma caravana de sem-abrigos ou de ciganos é uma caravana de pessoas diferentes que precisam de ser vigiadas, controladas, discriminadas. Na igreja que celebra a ceia, não há com abrigos nem sem-abrigos, nem pretos, nem ciganos. Ou seja lá aquilo que for. Há servos tornados filhos que continuarão filhos se anuírem ser servos. De facto, o cristianismo que celebra a ceia é um escândalo que incomoda muita gente. Porém, eu quero que fique aqui bem assente, bem sublinhado, que glorifica o seu Senhor, o Senhor dessa igreja, que celebra a ceia de acordo com os princípios bíblicos, cujo propósito é exaltar o Senhor. E mais, em terceiro lugar, participar da ceia é lembrar que temos um compromisso. As funções do servo mencionadas na comparação que Jesus fez e que nós vemos há pouquinho, são apascentar o gado e trabalhar na lavoura, além de cuidar do bem-estar do seu senhor e da casa. Estas funções resumem bem a essência do que é ser um cooperador de Jesus Cristo. E hoje nós já louvamos a Deus pelos cooperadores, honrámo-los, não é? Desafiámo-los e naturalmente que estamos gratos por cada um de vós e é bom que todos entendam o que é que implica ser cooperador. É ser servo. E foi dito, e muito bem, que não são só eles. Estas funções resumem bem a essência do que é ser um cooperador de Jesus. Assim, tal como foi dito na última terça-feira em que eu preguei aqui à igreja, o compromisso de cada cristão é apascentar o gado, cuidar da terra e louvar ao Senhor, e cada um de nós precisa estar consciente disto. A nossa tarefa implica cuidar do rebanho de Deus, mantendo alimentados os que estão dentro e buscando trazer aqueles que estão fora. Esta não é uma tarefa para pastores, é uma tarefa para todos os servos de Jesus. Claro que não há amém, mas eu também não ando à procura deles. E quando houver, que seja para mostrar que concordam com a Bíblia e que ainda reconhecem que Deus é maravilhoso e que Deus está certo e tem razão. É, nós temos uma dificuldade enorme em manter os que estão dentro, injetando-os por visões exclusivas que temos disto ou daquilo, visões que não nascem do coração, inclusive de Deus. Como temos facilidade de sair por causa de qualquer problema com outro membro do rebanho ou mesmo por causa de um problema com o pastor do rebanho. Basta qualquer coisinha que não corre como a gente gosta, que não é de acordo com o que a gente acha que é motivo suficiente para complicar tudo, para anular tudo, para pôr tudo em causa e esquecer tudo e banalizar tudo e aí vamos nós para outra onda. É terrível, mas é verdade, é o que tem acontecido. Por isso é que igrejas se dividem. E hoje há tantos grupos cuja origem foi a algum sítio, a algum lugar, a alguma instituição. Hoje, cada um para o seu lado e o pior é que entre eles nem sequer se entendem, nem se comunicam e alguns até dizem mal uns dos outros. Acha mesmo que foi este tipo de igreja que o Senhor idealizou e era este o seu plano? Oh, irmãos. Mas eu sei porque é que isto acontece. Por causa da falta de cumprimento da noção e de reconhecimento e de submissão às regras, a Deus, à sua palavra. É por isso que isto acontece. Por falta de consideração uns pelos outros. Como ensina a Escritura, todos somos também agricultores na lavoura de Deus. 1 Coríntios 3:9 é para provar a minha afirmação. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós, igreja, sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nela semeamos, regamos e colhemos. Quem já plantou conhece o ciclo da vida. É preciso preparar a terra, é preciso plantar a semente, é preciso adubar a terra, é preciso cuidar da planta, é preciso colher os frutos. A vida cristã é assim, irmão e irmã. Nem sempre queremos cooperar na lavoura de Deus, deixando que as plantas definhem ou morram, quando o nosso compromisso de lavradores é fazer tudo para que a lavoura de Deus seja viçosa e dê muitos frutos. Tudo, tudo. Apascentar o rebanho de Deus e cuidar das suas plantações são tarefas que exigem paciência, esperança, perseverança. O Senhor espera isto de si e de mim, espera isto de nós. Espera isto de nós. Todos temos ainda o compromisso de preparar a comida e pôr a mesa para que o Senhor ceie. E a ceia do Senhor, irmãos, não é apenas para nós participarmos. Eu gostava que o Senhor nos ajudasse a percebermos que Ele mesmo está interessado em participar. Ele quer fazer parte da ceia. Não é justo. A ceia é celebrada em memória dEle. Não é justo que Ele participe. Será que alguém, sei lá, toma a ceia do Senhor pensando que o Senhor está longe, pensando que o Senhor foi viajar ou que o Senhor não está presente? A Bíblia diz que onde dois ou três se reúnem no seu nome, Ele está no meio deles e a ceia do Senhor inclusive. Só faz sentido celebrar a ceia se o Senhor fizer parte dela. E nós, por isso é que somos chamados a participar dignamente, para não sermos privados dessa comunhão e não privarmos o Senhor de estar em comunhão connosco. Por isso é que devemos participar da ceia com consciência, com a noção de como é que estamos e devemos estar, a fim de que o Senhor seja querido, bem-vindo e possa participar. E isso garanta a bênção dEle para a nossa vida, porque a ceia do Senhor supõe bênção de Deus para a nossa vida. Supõe edificação para a igreja. Glória a Deus. Há servos que parecem ter vergonha do seu Senhor. O seu louvor é burocrático. O seu louvor é desanimado. O seu louvor é sinistro. Quase como se fosse uma obrigação que precisa terminar o mais depressa possível. Vá lá, pastor, acabe lá com isso que a gente quer ir embora. Alguns já nem vêm. Provavelmente Deus não merece. Eu sei que há alguns raciocínios. Não, eu também louvo a Deus lá. Lá onde? Lá na minha casa, lá onde eu me apetecer. Será que louvam? Se louvam, ainda bem, antes seja. Mas se a gente quer ser bíblicos, a Bíblia manda-nos comungar. Manda-nos estar juntos. Aliás, só há igreja se estiver junta. E a igreja nasceu em Cristo. É de Deus. Sem ajuntamento não há igreja. Senão, explique-me como. Que eu não entendo. O propósito do Senhor Jesus era este. Leiam Atos em casa. Os irmãos leiam o livro dos Atos. E vão ver que era assim no início. É uma pena que as pessoas tenham esta postura às vezes. Eis porque uma imensidão dos cultos de ceia, e eu não estou a exagerar, irmãos, é mesmo uma imensidão, parece uma cerimónia fúnebre. Eu sonho, irmãos, eu oro, para que o Senhor incuta em nós a noção e o espírito de que a ceia é para nos alegrarmos, é para louvarmos, é para saltarmos, é para estarmos bem, é para podermos honrar uns aos outros, é para podermos agradecer a Deus por cada um de vós. Obrigado, Senhor, por este irmão, por aquele irmão, por cada um, por cada pessoa que está entre nós. Não são iguais, nem todos são ao meu gosto. Paciência, talvez eu também não sou ao gosto de todos, mas o Senhor está operando em mim, está operando nele e nela. O Senhor está trabalhando na nossa vida e é isto que glorifica a Deus. É sermos aquilo que é o resultado da operação divina. A Ele toda a glória. Aleluia. Acaso não deveriam ou não deverão os cultos de ceia ser uma festa? Louve, louve, irmão e irmã, aquele cuja causa, por cuja causa nós estamos outra vez aqui hoje. E eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade. Os irmãos já me ouviram dizer, mas eu vou repetir. Já hoje eu dei graças, como normalmente faço, por poder levantar-me, por poder mover-me, por poder fazer coisas, por poder fazer a vida, por poder vir à casa do Senhor, por poder estar aqui hoje. Isto parece que não tem muita importância, mas se eu disser aos irmãos que eu faço isto há tantos anos, eu faço isto como pastor desde os 25 anos de idade. E já fazia antes ser pastor. E eu dizer a Deus, Senhor, obrigado, porque hoje, à porta dos 100 anos de idade, eu posso ainda ter este privilégio e eu tenho que agradecer, eu tenho que honrar, porque eu não sei se amanhã, se daqui a um mês, daqui a um ano eu tenho essa oportunidade. Se não tiver paciência, mas hoje tenho que louvar. Se eu não tiver, eu vou louvar, mas eu tenho que agradecer a Deus, porque isto não é uma coisa qualquer, irmãos. Estar convosco, podemos passar aqui este bocado, não é uma coisa qualquer. Isto tem que ser importante, tem que ter interesse, temos que agradecer, temos que apreciar, temos que perceber que é uma bênção que Deus nos dá e tem que ter este peso em nós. Por isso não faltamos por dar cá aquela palha. Não participamos indignamente, mas também não deixamos de participar se temos dignidade, porque essa dignidade Deus merece-a. Porque o honramos ao fazer isso. Louve. Eu vou concluir. Participar da ceia é lembrar a inutilidade da nossa utilidade. Para a semana, eu vou fazer alusão específica a quem ajudou nestas obras. Eu vou mesmo que eu sei que há pessoas que não gostam, há pessoas que não concordam, tenho o direito, mas eu também tenho o direito, irmãos, de fazer assim e é assim que vou fazer. É claro que eu não sei o nome de toda a gente, mas Deus sabe. É claro que eu não vou ter a noção de toda a gente, mas Deus tem. Mas as que eu tiver, eu vou fazer, e a recompensa é do Senhor, sempre é do Senhor. Sempre é do Senhor. Sempre. Mas eu quero que fique aqui claro que, não obstante isto que eu vou fazer e que já estou a dizer hoje aqui, a nossa utilidade não passa de inutilidade. E eu vou explicar porquê. Aliás, o texto que nós lemos diz isso. O o texto revela bem a natureza do serviço cristão. Quando vem aquela pergunta no verso 10, porventura agradecerá ao servo porque este fez o que lhe foi mandado? Agradecerá ao servo. O Senhor dirá um obrigado ao servo porque o mandou fazer e ele fez aquilo que tinha que fazer? Certamente que não. E é o que fazem muitos patrões. O empregado tem que fazer o que ele manda e muitas vezes o obrigado deles é o silêncio. E às vezes, quando alguma coisa não corre bem, ele é exatamente o contrário. Ele manifesta a sua raiva, a sua ira e a sua reprovação. Mas quando a coisa funciona, não é capaz de fazer o contrário. Isto é o que acontece com maridos e esposas. Isto é o que acontece com pais e filhos. Isto é o que acontece nas igrejas muitas vezes. Ao recomendar o conteúdo do raciocínio dos que atuam no reino, o Senhor disse que nós somos servos inúteis, pois fizemos somente aquilo que devíamos fazer. Se é duro achar-nos servos, mais duro me parece a mim que é sermos considerados servos inúteis. É assim que deve proceder o servo, porque aquele que é arrogante pensa de forma bem diferente. Eu sei o que é que alguns pensam, como Deus deve estar satisfeito por ter um servo como eu. Oh, Senhor, não há lá na igreja ninguém como eu. Senhor, eu nem sei o que é que seria da igreja se eu não estivesse lá. Provavelmente a igreja nem existia. Alguns têm este raciocínio, líderes ou não, não importa, com esta ou aquela responsabilidade, eu não quero saber, irmãos. Eu imagino que estes raciocínios existem, a gente sabe, irmãos. O servo não pode orgulhar-se das suas realizações. Antes deve ter em mente que tudo o que faz é para Deus. O nosso erro, por vezes, consiste em imaginar que aquilo que fazemos para Deus estamos a fazê-lo para o outro, para o outro, para a igreja, e então queremos reconhecimento. Mas é para Deus. Nós nunca fazemos nada para o outro que é capaz de reconhecer o nosso esforço, se é. Ou para a igreja que é capaz de aplaudir os nossos feitos, se é que o faz. Pois o que fazemos é para Deus, que nos recompensa, não em função dos nossos méritos, mas pela regra da graça. Não o fazemos para pagar nada, mas fazemos por gratidão. A gratidão é que nos move. Estamos gratos ao Senhor. Afinal, como ensina o apóstolo Paulo, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Está escrito em 2 Coríntios 4, 5. A mesa está posta. Mas foi Jesus quem a providenciou. Não obstante estarmos gratos a quem preparou esta mesa, estamos. Mas é o Senhor que providencia. Diferentemente do Senhor, em justa ilustração que nós lemos lá na Bíblia, Jesus mandou pôr a ceia para que dela nós, os servos, pudéssemos participar. E o prazer dele é que participemos. E se ele tem prazer em que participemos do pão e do vinho, nós devemos ter prazer em participar com gratidão. Porque o Senhor nos dá este privilégio. Aleluia. Normalmente, quando estamos à mesa lá com alguém, na nossa casa, normalmente é um tempo de alegria, é um tempo para compartilhar, é um tempo de entusiasmo, é um tempo de ruído. Por que não aqui? Por que não na presença de Deus? O que é que pode levar-nos a ficar tão... É medo. Será que alguém pensa mesmo? Será que alguém está mesmo convencido que quando o culto acaba o Senhor já se foi embora e a gente pode fazer o barulho todo que ele agora já não está cá? Ou será que a gente tem a noção de que o Senhor estava, está e vai continuar a estar? Porque ele vive em nós. Em nós. Irmãos, tanto silêncio no culto e tanto ruído depois, mas Deus está na mesma. Às vezes tanta coisa num sítio e tão pouca noutra. Às vezes quando vamos embora e estamos noutro sítio, parece que já tudo mudou. Até parece que já não somos filhos, mas continuamos a ser. E ele continua a estar lá. Diferentemente do Senhor injusto na ilustração que nós temos, Jesus mandou pôr a ceia para que dela nós, os servos, pudéssemos participar e conclusivamente, já devia tê-lo feito há 5 minutos, como temos feito aquilo que Deus nos pôs cá para fazer? É uma pergunta que eu deixo. Temos-nos comportado como servos ou como senhores? Ao participarmos da ceia, lembremos que temos um Senhor a quem radiantemente servimos, o nosso Salvador. Que bom é termos um Salvador, eu louvo a Deus por Ele. Ele é também o nosso Senhor e isso dá-nos a perspectiva correta para a vida. Ele é Senhor e nós somos servos e é desta maneira que nós devemos viver enquanto tal. ao participarmos da ceia do Senhor, sintamos desafiados ao exercício da igualdade e da amizade. Descobramos ou redescobramos, se for preciso, o prazer em estarmos uns com os outros para que um retiro como este, para o que um retiro como este é uma excelente oportunidade. Temos a oportunidade, irmãos. Algumas igrejas às vezes praticam e alguns crentes também, por opção própria, levantam-se do seu lugar em algum momento do culto e vão ter com alguém e têm uma palavra de carinho ou simplesmente uma palavra de pedido de perdão. Que bonito quando o relacionamento que envolve a ceia do Senhor e a presença de Deus envolve também esta liberdade para estarmos bem e pormos bem e podermos dizer a alguém: eu amo-te e louvo a Deus pela tua vida e por Ele ter posto no meu caminho. Que bom é quando isto acontece. Ao participarmos da ceia, memorial de vida, morte, ressurreição, ascensão e vinda de Jesus, sintamos-nos responsáveis pelo rebanho e pela lavoura de Deus e comprometamos-nos a torná-la maior e mais saudável. Esta é uma responsabilidade de cada um de nós. Ao participarmos da ceia do Senhor, coloquemos as nossas vidas ao seu serviço, motivados tão somente pelo interesse em alcançar a sua misericórdia e expressando louvor porque Ele tem tido misericórdia de nós. Não lhe apetece louvar? Porque eu gostava que nós louvássemos agora, está bem? Deixe de olhar, irmão e irmã, para a Santa Ceia como uma mera liturgia, como um ritual que já perdeu valor, que já não tem muita graça, que para alguns tem, porque estão a começar, para alguns ainda têm, graças a Deus, porque sempre têm esta noção, mas se calhar para outros é por isso, se calhar que ir ou não ir, estar ou não estar, tanto faz, não quer saber. Mas pare com isso, peça ao Senhor ajuda. Eu até penso que poderíamos, era pedir perdão quando nós temos essa postura. E louvo este Deus agora.